Super Marajoara. Segue a líder. Na cabeça e no coração do povo. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda: Super Marajoara AM. Show da Cidade com José Maria Trindade. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Na Rádio Super Marajoara. Notícia com imparcialidade e credibilidade. Desde 1954. Na cabeça e no coração do povo. Em transmissão simultânea em nossas redes sociais. Participe pelo nosso WhatsApp: 991601130. Super Rádio Marajoara, ZYI 531, AM 1130 kHz, onda média ZYG 361, 4955 kHz, onda tropical. Online, grupomarajoara.com.br, emissora da rede Marajoara de Comunicação, uma empresa do grupo Carlos Santos, o amigo do povo. Belém, Pará, Brasil. Você aí do outro lado gostando, né? E nós também, porque fazemos o que gostamos. Por isso, estamos aqui na Super Marajoara AM 1130, com o Baú do Bianchi no ar. Demandei a solução. De mamãe. arracher toute bagaille qu'a éclairée. Muito obrigado a você que está dando uma carona no seu carro, né? Muito obrigado pela sintonia. Super Marajoara M1130, você curtindo nos principais pontos do Brasil e do mundo. É porque a Super está na internet também e você curte o somzão gostoso aonde quer que você esteja. E agora... Quero saber se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti. Diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Te ver. lado, ouvi bem.